Ali nas imediações foi uma loja de doce, no caso, esse que ele foi preso em flagrante, mas também tiveram furtos em lojas próximas ali, naquele cruzamento da Heitor de Moura Estevão, né? E, enfim, ali da reta. E a polícia, claro, está investigando esses furtos que aconteceram em algumas lojas, em algum comércio. Mas não foi só ali, né, naquele miolo, naquele cruzamento ali no centro da cidade, não. Esse é outro estabelecimento que, inclusive, né, é até aqui perto da rádio. É, isso mesmo. Bom, trata-se de flagrante de furto com concurso, né, com a ação aí de agentes. Relata a comunicante, que é proprietária de uma loja de roupas aqui na Várzea, que falou, né, aqui, que pouco antes das 14 horas, um homem negro e baixo entrou em sua loja e escondeu alguns pares de meias em uma bolsa de papel, saindo da loja sem pagar. Relata aqui no seu registro que o furto foi facilitado, pois um segundo meliante, está aqui a descrição, né, mulato, entrou na loja para lhe distrair. Relata que imediatamente após ser avisada do furto por um funcionário, avisou a polícia militar, né, que estava acontecendo, tendo conhecimento que o meliante, né, quem furtou, foi encontrado pelos policiais do programa Segurança Presente na posse das meias furtadas e que tem, né, aí o valor aproximadamente de R$240. Então, foram 6 conjuntos duplos de meia da marca Puma com o valor aproximadamente de R$40 cada um e totalizando R$240. Daí tentou, né, fazer esse furto, mas acabou o quê? Detido pelos policiais, que estão sempre atentos aí a primeiro aos flagrantes, né, e também quando são solicitados para quem esteja passando por alguma situação assim, né? Então tá aí a segurança firme e forte, né, para ajudar a população. E agradecemos, né? A população agradece, porque eu estava até analisando, né, com tantas ocorrências que furtos acontecem, drogas chegam, enfim, né, tudo isso. Além, há algum tempo não temos, graças a Deus, notícias de homicídio aqui em nossa cidade, e as apreensões, né, tudo que os policiais, toda a força de segurança faz em nossa cidade, ainda não temos apreensão, né, como vemos em outras cidades, de metralhadoras, fuzis. Não, DJ? Pelo menos nessa parte, ainda não chegou até aqui esse armamento. Você e tomara notícia? Que nem chegue. Hã? E tomara que nem suba a serra, fique lá para baixo. Pois tomara, né? Que essa repressão, né? Tudo isso que os policiais fazem, assim, eles então. Meio que não é que assusta, né? Porque bandido tá aí para o que der e vier, né? Mas já sabem que aqui a banda toca em outra nota, não é? Em outra nota musical. Não é isso, DJ? É por aí, Claudinha, aqui a corda aperta mais embaixo. Então, fique esperto, não, para ver. É verdade. Ainda hoje, não mude aí de canal, continue conectado, sintonizado, porque vamos trazer uma matéria sobre um pedestre distraído que acabou sendo atropelado, o grave acidente, essa estatística, né, feita sobre o valor gasto pelo SUS, Sistema Único de Saúde, né, com esses acidentes. E também uma entrevista com o secretário de Segurança Pública, que vai nos falar sobre esse novo leilão, com as sucatas restantes, né, as sucatas do município, tudo que o governo encontrou, o atual governo encontrou, aí os automóveis, né, vans, ônibus, tudo sucateado, maquinário. Então, restaram algumas peças que serão leiloadas. Mas isso é para daqui a pouco. Quer ficar por dentro? Quer saber? Então tá. Vamos ao café. super rápido, só para esquentar aqui o esqueleto e já voltamos, não sai daí. É só você ir para o quarto que a sua internet tira um cochilo? Assim não dá, né? Vem pra Giga Mais Fibra. Assine plano de 600 mega com Wi-Fi 6 por apenas R$ 99,99. Com Wi-Fi 6 é conexão forte na casa toda, da sala ao quarto. Assine agora em 103.53 ou gigamaisfibra.com.br. Giga Mais Fibra, sempre a melhor escolha. JJ Hortifruti Teresópolis, o melhor em qualidade e economia. Conheça o JJ Hortifruti, em frente ao Colégio Estadual, na Avenida Lúcio Meira, número 264, na Várzea. Um novo conceito em hortifruti, que combina produtos fresquinhos e de alta qualidade, com um mix variado para todas as suas receitas. E o melhor, no JJ Hortifruti, você encontra ofertas e promoções imperdíveis toda semana para levar mais sabor e economia para sua mesa. Não perca a oportunidade de fazer compras com muita qualidade e o preço que você merece. JJ Hortifruti, Avenida Lúcio Meira, 264, Várzea, em frente ao Colégio Estadual. Passe no JJ Hortifruti e confira nossas ofertas especiais. Bem-vindo a 100% Rações, onde cada animal é especial. Oferecemos rações para todos os tipos de animais, desde o seu querido pet até os animais do campo. E não paramos por aí. Temos também uma ampla seleção de remédios e suplementos para garantir a saúde e o vigor deles. Aqui você também encontra ferraduras, fenos nutritivos e produtos de limpeza de alta qualidade para a sua casa. E o melhor, oferecemos entrega rápida para toda a região. 100% Rações, compromisso total com o bem-estar do seu animal. É nós homens sem ter a melhor qualidade. Vem para nós que aqui tem preço de verdade. Vem para nós, aqui é o seu lugar. Seu veículo merece o melhor, e o melhor está na Galo e Faria. Cuidamos tanto de veículos leves quanto pesados, com profissionais altamente qualificados. Mas se é peça o que você procura, na Galo e Faria oferecemos desde motores de última geração para automóveis e até turbinas de alto torque para caminhões, todas testadas e aprovadas para garantir a máxima performance. Galo e Faria, sua única parada de serviços e peças de alta qualidade. Visite-nos hoje e dê ao seu veículo o tratamento que ele merece. Você está cansado de gastar muito dinheiro no supermercado e não ter um clube de desconto que realmente proporcione ofertas de verdade? Então venha conhecer o supermercado Capixaba da Serra. Aqui você tem o nosso Cadastro Fidelidade. Com unidades no bairro de São Pedro e duas lojas em Bom Sucesso, temos as melhores ofertas para você e sua família. No supermercado Capixaba da Serra, você encontra produtos frescos de qualidade com preços imbatíveis. Temos uma grande variedade de frutas, verduras, carnes, laticínios, produtos de limpeza e muito mais. Além disso, oferecemos um atendimento personalizado e um ambiente agradável para suas compras, com estacionamento exclusivo para clientes. Venha conferir nossas promoções e aproveitar as vantagens de ser cliente do supermercado Capixaba da Serra. Não perca tempo! Faça suas compras no supermercado Capixaba da Serra e economize de verdade. Visite uma de nossas unidades no bairro de São Pedro ou em Bom Sucesso. Supermercados Capixaba da Serra, seu supermercado de confiança. Medeiros, materiais de construção no Vale do Paraíso. Temos tijolos, cimentos, madeira e tudo o que você precisa para sua reforma ou construção. Aqui você encontra material elétrico e hidráulico de primeira linha. Temos também ferragens e ferramentas, lindas churrasqueiras em diversos modelos. Fornecemos materiais da fundação até a caixa d'água. Consulte nossos preços e condições de pagamento. Medeiros, materiais de construção, há mais de 50 anos com você. Avenida Delfim Moreira, 1529, no Vale do Paraíso. S. Cordeiro Móveis, a solução completa para o seu escritório. Transforme seu ambiente de trabalho com estilo, conforto e durabilidade. A S. Cordeiro Móveis oferece uma ampla gama de produtos para atender a todas as necessidades. Cadeiras presidente, estantes de aço, móveis de escritório, armários de aço, poltronas e puffs, aramados e muito mais. Entre em contato conosco, 219-9107-1881, ou visite nosso site www.scordeiromoveis.com.br. S. Cordeiro Móveis, transformando espaços, inspirando conforto. Climec, sua saúde em primeiro lugar. Atendimento médico de todas as especialidades: fisioterapia, psicologia, nutrição, psiquiatria, cardiologia. Projeto especial para o autismo, com atendimento multidisciplinar. Clínica geral todos os dias. Eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassonografia. A Climec atende planos de saúde, convênios e tem consultas populares. A Climec está no centro de Teresópolis, Avenida Delfim Moreira, 598. É só você ir para o quarto que a sua internet tira um cochilo? Assim não dá, né? Vem pra Giga Mais Fibra. Assine plano de 600 mega com Wi-Fi 6 por apenas R$ 99,99. Com Wi-Fi 6 é conexão forte na casa toda. Da sala ao quarto. Assine agora em 103.53 ou gigamaisfibra.com.br. Giga Mais Fibra, sempre a melhor escolha. Zap. DJ, a gente pode dançar pra aquecer aqui o esqueleto? O que você acha? Pode sim, Claudinha, fica à vontade. Pode dançar, divirta-se. Não. Vamos aqui fazer o convite. Oi? Aproveitando então o WhatsApp, mandando um alô aqui pro Pedro Rio, que tá no Facebook, e a Sônia Garcia mandando um bom dia pra você. Bom dia pra mim. Bom dia pra você também, Sônia. É isso! Bom dia pra todos nós. E claro, você que está nos acompanhando, pra Sônia, pra todos, né? Sônia Garcia tá sempre ligada aqui na nossa programação. E espero, né, que você também fique ligado em toda a programação. Por isso, quero fazer um convite. Acompanhe a Rádio Teresópolis, a 100,9 FM, a TRTV Canal 11, nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, temos duas páginas, no YouTube, no nosso site. Então, é a TRTV, é a Canal 11, né? Assim como a Rádio Teresópolis e o Teresópolis Jornal. Amanhã, sexta-feira, tem aí edição online com muitas notícias. Sim, informações importantes e que é muito bom que você fique sabendo. E por falar em informações... Antes, Claudinha, só sim. Mais um abraço para o Luiz Paulo e para a galera da limpeza pública que está aí ligadinho, ouvindo o programa, ouvindo o Sacudindo Geral. Aí, um abraço pro Luiz Paulo. Ele curte e muito aos domingos aí a sua playlist no domingo no parque, DJ. Ele gosta. Ele sempre para aqui e pergunta qual a música que o DJ colocou no domingo passado. Ele sempre pergunta aí. Um abraço pro Luiz Paulo aí, sempre acompanhando nossa programação. Então vamos de acidente, infelizmente, né? Já que esse grave acidente entre carro e moto em um município mineiro, né, é um flagrante de imprudência no trânsito, o que, né, o bom motorista não deve fazer. Vamos aí, então, acompanhar aí quem está, claro, podendo ver as imagens, pode acompanhar o que o motorista faz e causando, então, esse acidente aí. É um absurdo, né? Porque as pessoas, nossa, não tem, né, esse grave acidente. Então, aconteceu segunda-feira agora, no município mineiro de Manhaçu. Isso na Zona da Mata. Um motorista, ele ficou bastante ferido ao colidir contra um carro, quando, em alta velocidade, realizou aí ultrapassagem pelo lado direito da faixa de rolamento. Um deu passagem para outro fazer a conversão para acessar uma lanchonete. O acidente aconteceu na BR-262, em frente à entrada do Burger King. Vale destacar, né, que o limite de velocidade nesta rodovia é de 50 km por hora. O motorista, claro, foi conduzido para o hospital da região. Gente, falamos, né? E as pessoas aí continuam infringindo a lei, né, DJ? Afinal, que você estava explicando essa ultrapassagem ali, né? Ele vem correndo e ultrapassa pela direita, sendo que é proibido. E isso acontece muito aqui na cidade. Devido a isso, olha o custo que tem essas imprudências. Sim, tá aí o levantamento, né, do custo dos acidentes. O Sistema Único, né, de Saúde, o SUS, já gastou 449 milhões de reais, isso ano passado, 2024, com internações de vítimas de acidentes de trânsito. Aqui no Brasil, claro. Segundo esse levantamento inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, isso com base nos dados do DataSUS, né? E o valor inclui desde atendimentos de emergência até reabilitação prolongada e fornecimento de órteses e próteses. Com esse valor, seria possível comprar 1.320 ambulâncias do SAMU, cerca de 50 por estado. É quase 4 vezes mais que o previsto no novo PAC, que é o Plano de Aceleração da Saúde, que prevê 350 unidades para atender 5,8 milhões de pessoas. Está aí, né, um dinheiro que é usado para, claro, socorrer as vítimas, né, não só ali na emergência, mas em todo o tratamento posterior, até, como disse ali, como está na matéria, fornecimento, né, de órtese e próteses. E sem falar No pagamento do... Isso é só no gasto do SUS, né? Mas tem também o pagamento do DPVAT, não é isso, DJ? Isso aí é aquele seguro, né? É, do E aqui estamos nós, com as informações, sim. Lembram do leilão que aconteceu, das sucatas aqui em nossa cidade? Já que o atual governo, né, encontrou aí, claro, com o trabalho do secretário de Segurança Pública, eles encontraram toda a equipe aí, encontrou muitos, né, carros, vans, ambulâncias, enfim, né, uma frota de... sucatas, velho, né? Então foi feito um leilão para pelo menos arrecadar algum dinheiro disso e ser novamente investido na segurança pública, né? Então, vamos aqui com a entrevista com quem entende, né, do assunto, quem está por dentro e está fazendo isso acontecer. O secretário, né, de Segurança Pública, o Sérgio Mauro. Vamos acompanhar. Sucata mista ferrosa que não foi arrematada aí no último leilão realizado pelo governo municipal aqui de Teresópolis estarão disponíveis no próximo dia 13 de agosto. São veículos que nós, inclusive, no início da gestão, vocês estiveram lá nos acompanhando, veículos que chegaram lá andando e lá dentro se tornaram sucata com o decorrer do tempo, né? Por exemplo, na última gestão, várias denúncias, inclusive, da TV e do Jornal Diário. No dia 24, nós tivemos, né, um leilão, né, sobrou desse leilão 82 lotes que serão leiloados agora no dia 13 de agosto, tanto no Parque de Exposição, tanto no Parque de Três Córregos, né, no Depósito de Três Córregos, tem peça, tem sucata. Hoje, vamos dizer assim, que são os remanescentes, são sucatas que serão leiloados no dia 13 de agosto. Então, secretário, foi possível recuperar alguma coisa aí da frota antiga encontrada? Não, nós encontramos uma van, né, que nós reformamos ela, um valor de mercado muito bom e gastamos, né, relativamente pouco pelo valor de mercado que essa van valia. Então ela já está rodando, foi o único veículo que nós conseguimos recuperar. O resto, infelizmente, somente sucata e ferro velho. Na sua opinião, qual a importância de retirar essas sucatas aí e, claro, acaba gerando arrecadação também para o município? Olha, com certeza sempre ajuda, né? Na crise financeira que o município se encontra, né, que foi herdada pelo atual prefeito, sempre ajuda porque nós estamos aqui administrando conforme dá. Né? E tem se evoluído muito, apesar das poucas condições financeiras do município, né? Todo o empenho pessoal do prefeito municipal. Então, sempre ajuda. E a questão de liberar o parque de exposição é porque setembro está chegando à porta. Creio que muito em breve o prefeito Leonardo Vasconcelos vai anunciar uma grande novidade para a população teresopolitana, para o povo do interior também. E então é necessário que se faça aquela limpeza lá, porque aquilo lá não é, o parque de exposição não é para isso. Serginho, como que você lidou aí com esses roubos, né, das peças dos veículos que lá se encontravam? Explica um pouco. Olha, depois que nós fizemos todo o levantamento, que a equipe, né, do leiloeiro que ganhou a licitação veio, fez o levantamento de tudo, nós enviamos novamente um arquivo à delegacia de polícia e estamos acreditando aí no trabalho brilhante trabalho da Polícia Civil de Teresópolis. Tenho certeza que muito em breve teremos o desenrolar de quem vendeu peça lá dos veículos que chegaram lá andando. Então, secretário, pode confirmar, dia 13 de agosto, teremos realmente um novo leilão? Isso aí, o leilão é online, é só entrar lá no site da prefeitura que tem lá o link do leiloeiro, você vai lá, concorre e com certeza quem entende do ramo aí vai fazer um bom negócio. É isso, né? Agradecendo o secretário e, como ele disse, quem entende do ramo com certeza vai fazer um bom negócio. O município agradece, né, esse dinheiro que vai ser arrecadado, já foi arrecadado uma parte, agora outra parte. E, claro, o meio ambiente também. E muito, né? Porque aqueles carros lá enferrujando, olha, não traz nenhum benefício. Ah, e o que não traz, né? O que traz preocupação são alguns pedestres, né, que sem a devida atenção acabou atropelado aonde? Aqui na nossa cidade, em Teresópolis, no centro da cidade. Bom, acompanhe, né? Você pode acompanhar as imagens e quem está no rádio, no aplicativo, vou relatar o que de fato aconteceu. Um pedestre foi atropelado por um carro e sofreu escoriações caindo no chão. Ao tentar atravessar a rua sem a devida atenção, isso mesmo, na várzea. O acidente aconteceu exatamente na rua Heitor de Moura Estevão, em frente à base da Guarda Municipal e próximo ao castelo. Na imagem, né, pode ver aí o pedestre olhando de um lado para o outro, aguardando o momento que poderia atravessar. Só que não. Na hora de atravessar, não prestou atenção ao carro que vinha na mão, que ele estava. Então aconteceu o quê? O atropelamento. É, mais um flagrante aí das câmeras, né, de segurança, e mostrando a imprudência do pedestre. E é isso, tem que esperar passar, olhar todos os lados. Aí ele foi, né? Podemos acompanhar aí. Ele ainda levanta, né, DJ? Parece que ele, mesmo depois do choque aí da pancada, ele ainda levanta. É, mas ela, não sei se é ela ou se é ele, ficou prestando atenção só para um lado, tá vendo? Ele olha só para o lado da direita e esquece o carro que tá vindo na esquerda. Do nada ele pula na frente do carro. Aí não tem o que o cara fazer. É, até parece que ele olha para outra direção, né? Mas não, né? Ele só olha para um lado e para frente, não para o outro lado. Aí, infelizmente, bom, esperamos que esteja bem, né? Foi socorrido, a gente espera que esteja bem. Mas tem outras ocorrências aqui, sim, nem juiz e muito menos bancário. Só que deixou um prejuízo à pessoa de 50 mil reais. São golpes e mais golpes que as pessoas caem. Gente, prestem atenção nos detalhes quando alguém ligar para você, porque tem situações que você, ao relatar aqui, vocês vão ver, né? Vão ouvir. E, gente, é só pensar um pouquinho. Prestem atenção. Narra comunicante que ela recebeu uma mensagem dizendo ser do escritório de advocacia, o que aconteceu demais, né? Dizendo que ela havia ganho um processo que estava tramitando na justiça e que havia pedido a liberação do dinheiro. Esse contato, né, disse que um juiz, prestem atenção, um juiz iria entrar em contato para fazer uma audiência online e fazer a proteção da conta para receber o valor, né, livre de impostos e taxas. Após isso, recebeu, né, o contato dizendo ser o juiz e iniciou uma ligação de vídeo dizendo que deveria fazer a proteção de todas as contas, ele passando vários links, e depois descobriu-se tratar-se de chave Pix. Então, realizando várias transferências, um empréstimo e uso do cheque especial de várias contas da sua propriedade. O contato disse que seriam operações necessárias para proteger suas contas e que os valores seriam estornados depois. Seu marido chegou em casa e percebeu que se tratava de um golpe. As transferências totalizaram aí aproximadamente 50 mil reais. Diante desses fatos, né, a vítima compareceu à unidade de polícia para registrar o ocorrido e, de alguma forma, né, ter ressarcido aí esse valor pelo banco, né? Mas juiz agora ensina, né, como proteger? Não, né? Juiz está ali dentro das leis, ele não vai passo a passo aí você como se proteger, como proteger a sua conta. É o que eu falo, né? A gente sempre fala aqui. Preste atenção nos detalhes. Eles utilizam diversas personalidades. São promotores públicos, são juízes, né? Pessoas assim que não, no fundo, não tem a ver com o golpe, né? Que está sendo aí, com a forma como o golpe está sendo feito. Então, cuidado e atenção. Mais um furto agora foi em residência, aqui na nossa cidade. Relata que a vítima, junto à unidade policial, que saiu para trabalhar às 5h30 da manhã e retornou às 19 horas, sendo surpreendido ao encontrar a janela da casa aberta e verificando, constatou que as alianças de casamento, no valor de R$80, que estavam no armário, haviam sumido. Haviam sido furtados. Não há câmeras e não pode indicar suspeitos ou testemunhas do fato. E ressalta que não houve arrombamento. E, claro, compareceu a unidade de polícia, fez o registro e, claro, seguindo para as investigações. Só que o que impede, né? O impede não, o que vai demorar um pouco nas investigações aí é porque não há câmeras próximas para que possam, através das imagens, né, identificar em que momento e quem invadiu e levou aí as duas alianças. DJ, você já comprou aliança? E Claudinho, sai dessa. Ah, eu, hein? Tá igual ele, o Serginho. Ele comprou baratinho, R$80 aí, aliança. É, tá. Bom, vamos agora ao obituário, né? Municipal, oferecimento de SAF assistencial. Obituário Municipal. Oferecimento SAF assistencial. As informações cedidas pela administração do cemitério municipal Carlinda Berlim traz aqui os seguintes falecimentos: de Américo Rangel da Costa, 74 anos, morador da Barra; Julieta Cristina Caldas, 67 anos, moradora da Várzea; Claudionor Matheus Silva, 70 anos, morador da Quinta Lebrão; Osmarina Oliveira, 67 anos, moradora do Jardim Europa; e Maria de Fátima Vasconcelos, 68 anos, moradora da Várzea. Nosso abraço e nossos mais sinceros, né, sentimentos aí aos familiares, amigos e conhecidos. Obituário Municipal. Oferecimento SAF Assistencial. E aí, você sabe o que vai almoçar, que vai jantar hoje? Não? Então, DJ, DJ Rick Abreu tem uma dica especial nesta quinta-feira. Hoje, nas quentinhas da Tânia, você encontra isca de pernil, opção 1, almôndegas, opção 2, e opção 3, frango a passarinho. Acompanhamentos: arroz, feijão, macarrão, farofa, legumes ou purê de batata. Peça sua, celular 9-6687-2826. Vou repetir para você, hein? 21, Rio de Janeiro, 9-6687-2826. Cardápio de hoje da Tânia, comidas caseiras. É isso! Opções deliciosas para você aí, seja pro almoço, seja pro jantar. Claudinha, delícia. Mais um recado rapidinho para você que vai construir ou reformar: passa lá na Medeiros Materiais de Construção. Você encontra tijolo barro 19x29 a 1,19, tijolo barro 19x19 a 85 centavos, rebomassa 17 kg 8,52. Também tem argamassa, argamil, saco com 20 quilos, R$14,64. Tubo de esgoto de 40, da Forte Leve, R$32,30. E tubo de esgoto de 100, R$72,92. O endereço da Avenida do Fim Moreira, 1537, no Vale Paraíso. Medeiros e Filhos Materiais de Construção, telefone 2643-1200 ou 964-210741. Recado dado. É isso, reforma ou construção, o endereço é Medeiros e Filhos, que tem aí todo o material de construção. Gratidão você que está nos acompanhando, gratidão DJ Henrique Abreu. E claro, amanhã, sexta-feira, o sextou com ele, o titular aqui do Sacudindo Geral, é ele, Serginho Mauro. Fiquem com Deus, fiquem bem, tchau. Serginho Mauro, esse arrepia com vontade. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Programa Sacudindo Geral com Serginho Mauro. É só você ir para o quarto que a sua internet tira um cochilo? Assim não dá, né? Vem pra Giga Mais Fibra. Assine plano de 600 mega com Wi-Fi 6 por apenas R$99,99. Com Wi-Fi 6 é conexão forte na casa toda, da sala ao quarto. Assine agora em 103.53 ou gigamaisfibra.com.br. Giga Mais Fibra, sempre a melhor escolha. Sua cabeça. Rádio Teresópolis, 100,9 FM. O Domingão Tarifa Zero tá turbinado. Agora são mais de 1.000 viagens todo domingo. Ué, como assim? Mais de 1.000 viagens? Isso mesmo. Mais de 1.000 viagens todo domingo com novos horários e mais ônibus pra você ir trabalhar, passear ou visitar a família, sem pagar nada na passagem. Baixe o app, vai de ônibus e confira. Em Tereu, seu domingo é com Tarifa Zero e muito mais ônibus. Viação Dedo de Deus. Juntos movemos nossa cidade. Ótica Visão do Povo. Aqui tem preço, qualidade e um atendimento que faz toda a diferença. E preste atenção nessa promoção imperdível. Óculos de sol por apenas 10 vezes de R$14,90 por mês. É isso mesmo que você ouviu. 10 vezes de R$14,90. Quer óculos de grau, quer óculos solar. Aqui tem tudo. Preço baixo, qualidade garantida e aquele cuidado especial com você e com a sua visão. Corre para a Ótica Visão do Povo. Rua Francisco Sá, 297, na Várzea. Ótica Visão do Povo. Rádio Teresópolis, 100,9 FM. 8 horas e 3 minutos. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todas as informações e pensamentos nele contidos são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir não é indicado para menores de 10 anos. Diversão garantida, vai gostar. Sintoniza na alegria que ecoa. Chega mais, chega mais, vem dançar. Vem dançar. Vai na onda, entra no clima, vai gostar. Vai gostar. Não chega mais, a festa nunca vai parar. Nunca vai. Sintoniza no canal, vem curtir, vem vibrar. Opa! Começando pra você mais um Chega Mais aqui em 100,9 FM. É música, é alegria, alto astral, é informação pra você. E claro, eu, Andréa Mendes, vou contigo aqui na maior alegria e no maior alto astral. Lembrando que essa semana é semana de garrafa térmica. Quem tá afim de faturar? Então participa! 974-08-5034. Bora abrir esse bloco com Ama um Maloqueiro. Vamos curtir! Ô vida, quando cê tava na minha vida, era rolê nas avenidas. Qual é a...